programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um Ken News, hoje segunda, dia 18 de março de 2019. E a notícia dessa vez... Nós temos o terror na Nova Zelândia. Oh my God. É o terror mesmo? Bom, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o Ken News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Tá chovendo gostoso, não tem muito que eu possa fazer sobre isso. Eu, inclusive, antes da gente começar, eu gostaria de fazer um disclaimer do... Por que a gente vai falar da Nova Zelândia e não de São Paulo? Sim. Eu teria que fazer um vídeo separado para explicar isso muito melhor, mas como a gente não tem ele ainda, é basicamente, esse programa, o foco é política internacional. Porque eu acho que primeiro que para mim cobrir política internacional e nacional tem objetivos diferentes. E segundo que para mim quem cobre política nacional tem muito mais responsabilidade que quem cobra política internacional. Como eu acho que eu ainda não tenho um arcabouço para manter essa responsabilidade, principalmente num caso tão complicado que nem esse, que nem foi o Brumadinho também, eu prefiro não falar sobre e deixar pro futuro. Talvez no futuro mude, mas por enquanto vai ser assim. Beleza? É, só o que o Bernardo tá querendo dizer é que a responsabilidade diminui, né? Porque você não tá mexendo diretamente com... questões suas, né? São quase, né? Quando você começa a falar de política nacional, você tá falando de coisas que são de... Como é que eu vou dizer? De algo próximo a você, né? Então... É, a gente tá falando do seu país, tem muito mais responsabilidade do que falar do país dos outros. É, exatamente. Quando você fala do país dos outros, você tá muito mais apresentando do que explicando, na verdade. Por exemplo, se você entender errado por minha culpa alguma coisa do ataque que teve na Nova Zelândia, a chance disso gerar uma merda é muito pequena. Agora, se você entendeu errado alguma coisa que eu falar que aconteceu em São Paulo, a chance da merda é grande. E aí a responsabilidade é minha, entendeu? É, exatamente. Então eu prefiro, por enquanto, não encostar nessa situação. É, exatamente. E até porque, se a gente for falar de notícia nacional, a gente não tem desculpa pra não se aprofundar muito, tá ligado? Porque... a gente tem como chegar até as fontes com mais precisão do que seria com algo externo. Necessidade. É muito mais fácil você chegar... Sim, você tem... É muito mais fácil chegar nas fontes, por exemplo, pegando aí o caso de Brumadinho da Vale, do que, por exemplo, a gente pegar informações do governo de Israel, por exemplo. É, mas é basicamente isso. Beleza. Então, é bom deixar isso claro, né? É, sempre bom. Tem um motivo. É, porque senão vou acusar a gente por aí, falando que, ah, vocês ligam só pra Nova Zelândia, foda-se. Não, gente. É porque eu não tenho confiança na minha capacidade de cobrir algo tão próximo. Vai ter barulho de chuva na gravação. É melhor barulho de chuva que de cachorro. Não, o cachorro tá calado. Acho que mataram o cachorro. Aí. O cachorro chuvofóbico não late na chuva. Tem medo. Eu descobri que tem, tipo, 3 cachorros por vez. Entendeu? Sim. É tipo, cada semana muda os cachorros. Então eu acho que eu dei sorte essa semana. Então vamos aqui. No início da tarde do dia 15 de março, ocorreram 2 ataques simultâneos contra mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Christchurch? Sim, a Igreja de Deus. Esse é o nome da cidade? Sim. Caramba, velho. É muito conexão. Mano, você dá o nome da cidade de Christchurch, aí vem os malucos que constroem 2 mesquitas, tá ligado? É uma coisa. É pra zoar, tá ligado? Faz muita diferença na hora, né? Fala isso pra ele. Na hora do vamos ver... Isso. Você que chama, Falando merda. Você que chama essa treta pra você, eu não tenho nenhum envolvimento. Eu me abstenho. Pô, foda você me abandonar nessa. Eu não tenho nada a ver, você chamou isso pra você. Então... até este exato momento em que estamos gravando, nós temos 50 mortos e 50 feridos. Destes 50 feridos, 20 em estado grave. Sabe o que mais impressionou? Foram as atualizações das mortes. Foram 48 mortes, 49 feridos. 49 mortes, 50 feridos, 50 mortes, 50 feridos. É, porque foi, esse o último atualização, inclusive, foi porque acharam um corpo, não foi porque um ferido morreu. Exatamente. Realmente fiquei. Achei bem engraçado. Engraçado. O escalonamento da parada. Não é engraçado no sentido. Engraçado no sentido numérico. É, tá exponencial. É, bem interessante. Então, o ataque ocorreu contra as mesquitas de Masjid al-Nur e a mesquita de Linwood. Esse árabe, né? Linwood. Full árabe, Linwood. É incrível. Com o ataque à mesquita de Masjid al-Nur, foi a mais grave, que matou acho que 40 das 50, mais ou menos, se eu não me engano. E foi transmitida ao vivo pelo Facebook pelo nosso amigo terrorista. Porque é isso que os terroristas fazem, né? Não, você pode perceber que sempre quando eles fazem essas porra ao vivo é no Facebook, tá ligado? Ninguém faz a terrorismo ao vivo no YouTube. Um Twitch. Ninguém faz essa porra lá. Todo mundo faz no Facebook. Tem alguma coisa errada no Facebook. Ninguém faz no Twitter. Não. Por que no Twitter será? Às vezes faz. No Twitter acontece. Será que é porque o dono é um reptiliano? Não sei. Será que o Facebook financia esses grupos? O Facebook, ele dá dinheiro para os terroristas fazer transmissões ao vivo no Facebook para a mídia falar do Facebook e eles ganharem novos participantes. Caramba, hein? Tudo se encaixa. É 100% real, você não precisa nem checar nada, eu posso garantir. Você elimina 100 usuários no ataque terrorista e ganha mais 1.000. Exatamente. Então... Será? Não. Então nós tivemos a primeira ministra neozelandesa, a Jacinda Ardern. Como é que é que fala? Ardern. Jacinda Ardern. Eu não sei como é que fala. Se é em inglês, tipo Ardern, ou se é, sei lá, alemão, não sei que porra é essa, mas é isso aí. Ardern. Que condenou o atentado e ofereceu a condolência às vítimas, né? Inclusive ela falando que o atentado terrorista é sempre bom, né? Porque... às vezes as pessoas usam a quantidade de melanina presente na superfície da pele das pessoas para definir o que é ataque terrorista e o que é maluco, né? Pois é. Então foi bom ela ter falado assim, que foi um atentado terrorista. Inclusive, para quem quer ver, procure aí a capa do The Mirror, que é um tabloide britânico, sobre o terrorista que coloca, tipo, como essa criança angelical virou esse terrorista. Eu queria ver isso, tipo, do Bin Laden, tá ligado? Foto do Bin Laden criança. Tipo, como essa criança essa criança angelical virou... Você descobre que ele nunca foi criança. Ele nasceu de barba e de turbante. É, mano. Ninguém... Deixa eu pensar outro terrorista grande aí. Qual que era o chefe original do Estado Islâmico? Qual que era o nome dele? Esqueci. Mas o chefe, o cara que criou basicamente o Estado Islâmico, chega lá, mano, essa criança original, como ela virou o líder do Estado Islâmico? Porque é profundamente... Criança original. É profundamente estúpido. Essa criança original. Porque se fosse pirateado, eu não podia. O que você tá falando? Você falou essa criança original. Não sei o que ouviu, eu tenho certeza que eu não falei criança original. Eu disse o líder original como uma criança. Eu não fiz uma criança original. É, você tá com problema. Essa criança original, como ela virou... É, vamos descobrir depois da gravação. Então nós tivemos 3 pessoas detidas, na verdade 4, só que uma foi liberada depois. Ela foi tipo... O cara tava de boa passando na rua, acusada de terrorista, coitado. E tinha uma barba foda, né? E uma monocelha. É, tipo, era um muçulmano, e ele falou, mano, é ele, mano, muçulmano terrorista. Aí ele falou, pera, tem alguma coisa errada. Então. Eles atacaram a mesquita, né? Foi tipo isso. Um dos sobreviventes. O policial chegou, ah, meu atentado terrorista, pega o muçulmano ali e fala, pera aí, os atentados foram na mesquita. E fala, eita. O policial explodiu, tá ligado? A mente do policial como quebrou, assim? Como assim um atentado numa mesquita? Tiveram que mandar o exército liberar o cara que o policial não aceitou. Isso não existe. Isso não existe. Então, entre eles, nós tivemos o cara que fez a transmissão ao vivo, que é um australiano de 28 anos. É, o cameraman, basicamente. De 28 anos, que se considera um radical de extrema direita e anti-imigração. Ele se considera, se vocês querem discordar dele, eu sugiro que vocês entrem num quarto vazio e conversem com ele. Boa sorte. Conversam. Dá uma faca pra cada um e vê quem vê. Eu acho que ele deve estar muito aberto pra debates. Não sei, mano. Eu acho que ele parece um cara muito aberto ao debate, se você me perguntar. É, eu também acho. Ele respeita as religiões. Extremamente equilibrado, né? Um cara assim, top demais. Aberto a outras opiniões, a outras culturas. E inclusive ele deixou um texto de 74 páginas. Ah, se eu não me engano, no Facebook, que ele deixou esse texto. Se declarando. Textão de Facebook, normal. Basicamente. É, realmente, cara. Olha, 74 páginas pra um livro, eu diria que é muito. Mas pra um textão de Facebook, eu tô achando até pouco. Exatamente. Se declarando um supremacista branco e dizendo que o atentado foi uma vingança contra os europeus vítimas de atentados por muçulmanos. Como vocês podem pensar que a população da Nova Zelândia não é muito muçulmana, né, por motivos lógicos, a maioria das vítimas, inclusive dentro de uma das mesquitas só tinha 300 pessoas, então é uma galera grande, nós tínhamos basicamente pessoas de outras nacionalidades, ou imigrantes, ou refugiados, ou turistas. Principalmente galera da Indonésia, Malásia, Bangladesh, Arábia Saudita, Jordânia e Turquia. Inclusive a Indonésia tá ali. Pô, gente, tudo tá. Inclusive a Indonésia tá ali do lado, Malásia também. Gente, tudo quanto é lá, né? Basicamente foi um atentado contra os muçulmanos em geral, não os muçulmanos da Nova Zelândia. Sim, entendi. E esse é o atentado mais grave da história do país, na sua forma independente, né? Nova Zelândia, eu não lembro de muitos atentados. É, Nova Zelândia não é um local que você pensa, mano, atentado. É, você não... Só se for contra os Kiwis, tá ligado? Cabeça. O quê? Contra os Kiwis. Realmente, isso é um atentado. Eu não sei se você sabe, mas o animal nacional da Nova Zelândia é o Kiwi. Kiwi é foda. É o pássaro, mano, o pássaro anda com um ovo dentro dele, mano. Ele é foda pra caramba. Mano, pássaro é um ovo peludo, não tem o que falar. É uma fruta. É a coisa mais difícil de diferenciar de um kibe é um kiwi. Pois é. E esse atentado foi esse atentado teve 4 vezes mais mortos do que o segundo atentado mais grave, que foi em 1990. Então tem só 29 anos. Até que é pouco, né? É, mas inclusive a história desse primeiro desse atentado de 1990 é minimamente divertida, que era uma discussão entre vizinhos que acabou com 13 mortos. Ah, nossa, realmente é uma diferença gritante, né, pro que aconteceu. É, foi literalmente, o cara ficou muito puto e saiu matando a vizinhança. Ok. Basicamente eu daqui a pouco. Não brinquem com essas coisas. Não criem pet shops em região residencial. É, sei, realmente. Só quem acompanha a gente que vai entender também. Ô, mano. Na última semana. Nas últimas semanas. Se não entende, infere. Se não infere, não entende. Eu acho justo. Então é isso. Foi agora o maior atentado da história neozelandesa. É, foda, né, mano? Eu espero que não seja frequente, porque... Ah, porque literalmente, se eu fizesse um bolão com todos os países do mundo e te perguntasse onde vai ser o próximo atentado, eu duvido profundamente que você ia apontar a Nova Zelândia. Pois é como se o atentado fosse no Brasil. É algo completamente imprevisível. E que gera um medo internacional que reitera aquela ideia de que um atentado pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento. Pois é. E, além de tudo, um atentado diferenciado, né? Porque não é o que as pessoas estão acostumadas a... Sim, não foi... A pensar quando eu falo de atentado. Não foi um atentado, tipo, vou aqui matar outra gente. Não, foi planejado com antecedência. Foi um ataque simultâneo. É. E quem são os radicais agora? Os australianos. Justo. Eu acho que a gente devia proibir australianos de entrar no nosso país. Mas falando sério, né? É realmente uma inversão de muitas pregações, assim, não no sentido religioso, né? Que há por aí de que os extremistas são os muçulmanos. Inclusive, eu achei uma declaração. Extremismo tem tudo. Eu não lembro agora se foi um político australiano ou neozelandês. Eu acho que era australiano, mas eu não tenho certeza. Que disse que a culpa do atentado era da imigração. Ué? Então, tipo, um maluco sai do país dele e vai pro seu. Ele não fez nada. Ele tá lá de boa. Ele vai na mesquita rezar, com a galera dele. Ele tá quieto na dele, não fez porra nenhuma. Ele migrou legalmente e tá lá de boa. E a culpa é dele de que um cidadão seu resolveu que ele não pode aceitar que outras pessoas que não fizeram nada estejam no país dele, tá ligado? Não só isso, né, cara? Tem gente lá, provavelmente, com visto de turista. Não, eu falei, tem muito, tem refugiado, turista e imigrante normal mesmo. A galera foi lá pra trabalhar. Pois é, cadê o sentido agora na parada? E esse cara levou uma ovada na cabeça nesse processo. Válida, né? Durante a entrevista, ele levou um ovo na careca. Era de avestruz? Não, infelizmente. Então foi pouco. Nós estamos aqui, o QN News apoia abertamente a ovada em filho da puta. Realmente, olha, se você tiver um político, e o político você não gosta, você é contra o que ele fala, você não vai fazer nada contra o cara, né? Você não vai bater nem nada. Mas tacar ovo pode, porque ovo não mata. Nunca vi ovada. Cheque antes se o cara tem alergia a ovo. É, boa, boa. Mas checando, boa, cara, boa, não tem alergia a ovo? Boa. Vai no ovo, mano. Não é pra agredir, taca. Não é pra matar, só ovo. Só ovo, realmente. O tomate machuca, tá? Eu ia recomendar o tomate aqui, mas tomate também não. Porque eu já vi gente machucando com levada de tomate. Naquelas lutas de... Lá na Europa, que eles têm de jogar tomate, tá ligado? É que tomate maduro é duro e pra caralho. Machuca muito, então tomate não. Pois é. Então ovo. Ovo é... Ovo, ovo ele bate quebra, tipo. Das mais diversas variedades. O jumbo, principalmente, mas ele é meio... E quando o cara realmente for um grande filho da puta, você usa o famoso ovo de avestruz. Que é caro, mas vale, vale a pena. Quando você tiver a foto dele na imprensa. Plenamente justificado. Vale muito a pena. Vale a pena no nível de que é impagável. Não paga nem o ovo. Vale a pena porque o ovo não é pequeno. Exatamente, não tem ovo suficiente que pague o que você vai assistir. Quando o cara for só um pouquinho cuzão, você usa ovo de codorna. É, só é, o ovo de codorna. E se o cara for... Dá aquele toque no cara. Se o cara for vegano, o que ele usa? Se o cara for vegano? Ele usa balão d'água. Não, balão d'água não, balão d'água é sacanagem. Porque é poluir, né, velho? Deixa eu pensar. O plástico não é degradável. Que o vegano, não sei, o vegano não usa nada porque ele é vegano, mano. Deixa eu... Mas os veganos reclamam muito. Ele reclama demais, ele não vai ter a coragem de ir lá e dar ovada na galera. Ele não vai ter coragem de ir lá. Não tem nenhuma fruta muito molenga? É, cara, muito difícil, né? Sei lá, joga pitanga no maluco. Vegetais não foram adaptados pra serem joga, vocês. Joga pimentão, porque o pimentão, como ele é oco, ele não machuca. Ah, sei lá, depende da fruta. Pô, mas é até o ovo, né, pô? É. Berinjela. Berinjela. Não, berinjela é sólido, berinjela, mano. Deve machucar pra caralho. Mas ela é muito aerada. Não, mano, é maciça aquela porra. Ela é maciça, mas é aerada. Não, eu prefiro pimentão, mano. Tá, o pimentão tá aí na lista do top 1, então, né? Você que sabe a fruta ideal pra ser lançada, deixa nos comentários. Exatamente. Então nós estamos aqui oficialmente, o QN News apoia ovada e pimentada em cuzão. É uma das poucas vezes que a gente realmente se posiciona. Exatamente, nós estamos do lado do ovo nas decisões políticas. Vai valer muito a pena pra gente ver. Principalmente noticiando. Exatamente. Inclusive, você se der ovada e falar o nosso nome, mesmo que isso nos incrimine judicialmente, a gente aceita. Eu vou na justiça. Eu aceito essa condenação. Tem que ser justificado. Se eu chegar lá e ver que o cara não era cuzão o suficiente, eu vou negar. E eu não posso. É verdade. Tem que ser justificado. Mas é difícil, cara. Não tem um que não seja justificável. Pois é. É isso. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo. Falou. Falou.